Então se prepara que hoje eu vou te buscar. Dá um rolé de lancha, fuma na beira do bar. Vou mandar um mordomo de hammer pra te buscar. Casa em alto mar, eu sei que tu vai adorar. Hoje tem festinha, bebidas em alto mar. Um som pancadão e a gente à luz do luar. Se descendo até o chão, fazendo o pai dele lá. Mexe com meu coração só do jeito que rebolar. Gata se envolve, que mexe, mexe. Pra mim, o clima tá forte, então me enlouquece. Vamos até o fim, até o fim. Então vamos lá. Por mim, contigo, vou a qualquer lugar. Mas eu só tenho uma coisa pra te falar. Que eu só tenho uma coisa pra te falar. Yeah, yeah. Só coisa nessa porra. Só coisa nessa porra.